Fica tranquilo, Beikito. Você. Canta pra você. E vamos. Botar Beikito cantando no seu vídeo. Esse. Está bom aqui? Está bom? Ai, ela não está respondendo. Sem som. Se funciona. Ai, ai, ai, ai, ai. Demora. Estresse. Ahá. Bluetooth. Ok, configurações. Agora. Vamos, vai dar. E vou ficar certo. E você, estamos juntos. E aí, vamos reproduzir. Ha ha ha.